pode não acreditar, pode até não escutar o que eu te digo agora. Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele quer te levar pro céu, Ele quer te dar vitória. Você pode até sorrir de mim, não importa o que vem de ti, o importante é a glória. Estou seguindo o que o Senhor mandou, sou sincero com meu Salvador, e Ele está comigo agora. Jesus, Jesus, liberta essa alma agora. Está sofrendo, que geme e chora. Só o Senhor é quem faz a obra, só o Senhor tem a solução. Ele precisa do teu abrigo, é mais um que está perdido nesse mundo de agora. Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele quer te levar pro céu, Ele quer te dar vitória. Você pode até sorrir de mim, não importa o que vem de ti, o importante é a glória. Seguindo o que o Senhor mandou, sou sincero com meu Salvador, e Ele está comigo agora. Jesus, Jesus, liberta essa alma agora. Está sofrendo, que geme e chora. Só o Senhor, Jesus, Jesus, abençoa esse entristecido. Ele precisa do teu abrigo, é mais um que está perdido nesse mundo de ilusão. Jesus, Jesus, liberta essa alma agora. Está sofrendo, que geme e chora. Só o Senhor.